Estamos chegando agora com o Pretinho Básico ao vivo pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil, para todo mundo, pelo atlântida.com.br. Chegamos com um gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas te estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova Skin, um cervejão, o cervejão do Atlântida Festival. Se beber, não dirija. Como vão os amiguinhos do Pretinho nesta manhã, neste início de tarde de terça-feira? Tu vai bem, Potter? Eu vou bem, bom dia. Tu vai bem, Cagé? Tudo bem, tu vai bem, Mr. P? Mr. P já tá aqui desde cedinho, já abre a rádio às 6 da manhã, né, Mr. P? Aproveita esse intervalinho das 9 às 1, toma um banho. Toma um banho. Renova as energias, chimarrão. Isso aí. Coisa boa. Se eu pudesse dar só uma dica pro Mr. P. O que que tu daria, Biel? Não use filtro só. Entre no blog do Pretinho Básico. Por quê? Porque ele tá sensacional. Aliás, é sensacional o blog do Pretinho. Mais de 800 mil visitas no mês que acabou agora faz pouco, né? Isso. No dia do meu aniversário. 5 dias no mês, Um dos blogs mais lidos do sul do país. E é bom ver. É bom. Tá no blog do Pretinho o áudio do Faustão? Tá o blog do Pretinho, o áudio do Faustão. Tá no blog do Pretinho o Geiso pedindo aumento salarial pro presidente da RBS, Nelson Sirotsky. Tá no blog do Pretinho o Gervásio lá na empresa dele. O Gervásio, ele deixa alguns avisos, tipo assim, ó. O Carlos Gervásio, né? Se alguém ver o corno manso safado que tá usando pasta pra lavar a mão no tanque, me avise que eu vou fazer ele ter pedra no rim de tanto que eu vou fazer ele engolir areia. Esse é o Gervásio dando um recado tranquilo no emprego dele, né? E também tem os poemas da Betânia, né? Parte 1 e agora chegou a parte 2 dos poemas. Chegou hoje, acaba de chegar a parte 2. Tu tá bem, Marcos Piangers? Cara, eu tava um tempão aqui na frente ali, achei que não tinha começado. Não entra pra ficar com os teus colegas e amigos antes do programa, né? Eu tô aqui há um tempão ali do lado. Eu vi que tu tava, cara. Aliás, tá aqui desde as 9 da manhã na rádio. Desde as 9, tava de bobeira ali, já tinha começado o programa. Tô de bobeira. E a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é a estrela do novo Bola nas Costas. Impressionante. Da Rede Atlântida no Rio Grande do Sul, segunda-feira à noite. O nome deste cidadão que representa a massa colorada no programa é Lelê! Lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê. Cara, foi demais, cara. Foi demais. Cara, foi demais, é demais e continuará sendo demais. Atuação de gala de KG, Carlos Eugênio Lisboa. Que elegância, cara. KG entrou e organizou o meio campo. Sabe o que que me lembrou? Zidane. Cara, o KG me lembrou Falcão jogando bola. Sabe aquela elegância. Que elogio, aquela... E assim, ó. Não é um elogio, é um baita elogio. Claro. E agradecer a audiência do Bola nas Costas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque era um programa que muitas vezes a gente ironizou aqui, a gente muitas vezes diminuiu a audiência, diz que pouca gente nos ouvia. Não, poucas vezes ninguém, a gente tudo, principalmente que sempre ninguém participava, eu sempre diminuí a audiência, mas agora eu tô impressionado com a resposta e a audiência. Obrigado, Marcos. Como é que foi no Twitter ontem? No... Twitter, ó, eu explodiu quero, o Twitter. Eu quero que o Potter veja hoje as respostas no Twitter do Pretinho Básico e compare ontem com o Bola. Impressionante. É. Já tipo, é maior, já. Em 10 segundos era 50 novos já tweets e assim. Já é maior, já foi maior. Mais de 1000 tweets. Vamos dar uma que rápida. Foi falar isso, cara? Vamos dar uma rápida subvertida aqui na regra do programa, na lei do programa. Vamos mostrar aqui o áudio do Geiso pedindo aumento. Ontem Maurício está acontecendo. Não gostaria, Maurício está não acontecendo. Maurício não está aí. Está acontecendo. Que baita exemplo. Está acontecendo na RBS um grande encontro entre os funcionários, os 6 mil, quase 7 mil funcionários da empresa, para que nós conheçamos a empresa por dentro, né? Exatamente. O que a empresa fez, o que a empresa está fazendo, o que a empresa espera e vai fazer no futuro para continuar sendo a segunda empresa, porque não vai ter como ser a primeira, né? Nós temos a Rede Globo no país, a RBS é a segunda empresa de comunicação no país. Então, para continuar sendo, para continuar mantendo... Parceira da Rede Globo, né? Obviamente, afiliada à Rede Globo. Então, a RBS nos mostra para seus funcionários toda esta ideia de futuro. Lá estava o nosso presidente Nelson Sirotsky, nosso vice-presidente Duda Melzer, estavam lá recepcionando os convidados e tal, os funcionários, e aí, do nada, numa rodada de perguntas da plateia para os apresentadores, nós ouvimos exatamente isto aqui. Eu tenho uma pergunta, claro. Meu nome é Egito, trabalho na Atlântida. Se alguém, eu já conversei com o senhor, claro. Eu gostaria de forma com que a possibilidade do meu salário, seja afetado. Existe o exame assustado. Onde é que tu tá, Jesus? Pergunta o Nelson. Isso é uma hora, cara, de pau que tem na guerra. É da puta do Pretinho. É uma hora, cara, de pau que tem. É uma hora, cara, de pau que tem. Ovacionado pela massa. Tentou me passar o programa, mas eu não caí. O senhor está me enrolando, cara. O senhor está me enrolando, diz o Geiso pro presidente da empresa. Deus, hein, cara. O que ficou. O Geiso já ficou mais perto de ser demitido do que eu. É verdade. Passou agora pra de ti. Ver o perigo. Não, isso há algum tempo atrás ele fez um trote com uma pessoa muito famosa. E ficou muito próximo de ser demitido. Ah, é verdade. Em várias ocasiões. E aí me ligou às 7h15 da manhã. E agora, novamente, botando em risco o seu emprego. Não satisfeito. Pro presidente da empresa, diz que está sendo enrolado pelo presidente da empresa. Ele conseguiu fazer dois trotes com as duas pessoas mais importantes da empresa. O presidente e o Paulo Santana. É verdade. Ô, meu, vamos mostrar aqui agora, então, o Faustão mandando um abraço pro Pretinho aqui, tá? Vamos mandar o Faustão. Vamos mandar o Faustão. Cara, que legal. Essa história é boa, hein? Pro Pretinho. Às 7h18, pra Cláudia, o Luiz Carlos Fernandes, galera da Griffith. A galera do Pretinho Básico, sucesso da Atlântida FM de Porto Alegre, o Wagner de... Vê que... Faustão. Se colocar de novo, vê que as palmas diminuem quando fala Pretinho Básico. Não, não, ninguém bate palma. Não, ninguém tinha uma turma de Jaraguá do Sul lá que aumenta o... Eu achei que baixou. Para Cláudia, o Luiz Carlos Fernandes, galera da Griffith. A galera do Pretinho Básico, sucesso da Atlântida FM de Porto Alegre, o Wagner de... Palmas falsas. Não tem do Rafinha aí que é... O Pedrão tá cada vez melhor como imitador, hein, cara? Não, esse era o Faustão mesmo. O Rafinha pediu pra gente não botar aqui ele falando bem do Luan Santana. Ah, é? Ele pediu. Que isso, que máscara. Tá bem, queridos, vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este início de tarde de terça-feira. Polícia promete ação contra excessos cometidos por jovens na rua Lima e Silva, em Porto Alegre, depois de denúncia feita no Pretinho Básico. Para inibir as cenas de bebedeira, obscenidades e desordem que todos os domingos infernizam a vida de moradores e comerciantes do bairro Cidade Baixa, um dos mais tradicionais bairros de Porto Alegre, autoridades prometem reforçar o policiamento na região. Na segunda-feira, a Zero Hora retratou a transformação da rua Lima e Silva, reduto da boemia porto-alegrense, em um território sem lei, onde jovens ignoram as normas de convívio social e desconhecem limites. A metamorfose acontece aos domingos, ao anoitecer. Em bandos, eles deixam o Parque da Redenção e caminham até a Lima e Silva. A maioria, incluindo adolescentes, se encontra em frente ao supermercado Zafari, onde bebe além da conta e muitas vezes consome drogas. Enquanto isso, famílias se trancam em casa e donos de bares e restaurantes fecham as portas. Até banheiros de estabelecimentos comerciais são desativados para que não virem motéis improvisados. É verdade, amigo, é uma isso baixaria. É uma vergonha. É uma baixaria, amigo, porque menos de 18 anos não pode beber álcool. Não pode. O que eu sei é que tem muita gente menor de 18 anos bebendo álcool. É verdade, Marcelo. Não chegou a minha hora ainda? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Cara, o delegado falou uma coisa muito legal, o delegado que tá cuidando disso aí. Ele disse assim, ó, a polícia não tá atrás, não tá contra quem é homossexual e se beija na boca. Mas o coração desse assunto é isso. Ah, é? É isso. Eu acho que menores de idade consumindo droga. Eu acho que não pode ir pra esse lado. Deveria ser, né, cara? Eu acho que não pode ir pra esse lado. Eu acho assim, ó, não pode menor de idade beber álcool, não pode usar drogas, cocaína, maconha e derivados. Drogas. Não pode fazer sexo explícito no meio da rua. Não pode atentado ao pudor. Não pode assediar as pessoas que estão ao redor. Não pode barulho depois das 10. não pode incomodar as pessoas que estão nos bares ali perto. Me parece que não pode fazer sexo no banheiro. Isso é lei. Isso é lei. Não pode fazer isso. Não pode. Se eles fazem uma dessas coisas, podem ser presos. Pode ser, tem que ser, aliás, né? Tem que ser chamado até pra criar, no mínimo, um constrangimento pra essa pessoa. Agora, assim, beijar na boca, na rua, pode. Pode. Palavra do tenente coronel. Dois homens e Paulo Moacir Stocker. Muitos moradores reclamam dos beijos homossexuais, mas todos têm direitos iguais. O que não pode é extrapolar. É isso aí. Não estamos dizendo que não pode beijo homossexual. Estamos dizendo que não pode a evolução disso, entendeu? É até bonito. Tem um quartel da brigada na própria quadra ali do Zafari, não tô tem? Brando. Não é na brigada. Tem na Luiz Afonso, do Exército. Mas aí não tem nada a ver. Mas lá tem beijo na boca também. Me parece simples, cara. Bota ali a guarda municipal e a brigada militar. Os caras sabem quando se passa do ponto. E aí, quando se passa do ponto, recolhe ele mesmo. Pronto, acabou, cara. Há uns dois anos a gente recebeu um e-mail do um dos diretores do Guion, dos cinemas Guion, lembra? O Carlos, né? Nosso amigo Carlos. Falando sobre o que acontecia nos cinemas do Guion, né? Sobre o que acontecia nos cinemas do Guion, né? Entrava pra ver filme, o que que fazia? Desculpa, nos banheiros ali. Imediatamente após, tem um salão também de cabeleireiro ali. Aí fecharam o banheiro. Aí estão fechando os banheiros. Fecharam o cinema, né, cara? Não tem mais sessão domingo, pelo menos não tinha. Mas sessão no domingo no Guion. E os que é um absurdo, porque o domingo tradicionalmente é um dia de cinema, né? Um dia que as pessoas vão no cinema. E ali todo mundo sabe, isso não é nem falar falta de hipocrisia, que aquela região é um reduto gay aos domingos. É um reduto gay. Não é só gay, é também um reduto gay. É onde os gays se sentem bem pra ficar conversando e tudo mais ali, sabe? E aí agora a junção de outra civilizada. Nós não estamos reclamando disso. Claro, nós estamos reclamando do atentado violento ao pudor. Acabou. É isso aí. E eu mostrando que eu, né? Sempre lá. Eu comprei um apartamento lá, bem na frente. E agora, o que eu faço? Para onde vou? Tu pode continuar Quer morar comigo? Pode continuar indo lá, mas tem que te comportar. Vamos ver o teu apartamento na construção lá de cima? Mora comigo ali, bem na frente, é só... Posso morar embaixo de ti. Aos 83 anos, morre o jornalista e radialista Flávio Alcaraz Gomes. O jornalista morreu às 9:30 desta manhã em Porto Alegre, estava em casa, na companhia da esposa e dos filhos. Há 10 dias, ele retornou do Hospital Moinhos de Vento, onde passou um mês internado para tratamento de uma pneumonia. O corpo será velado a partir das 16 horas no crematório metropolitano. A cerimônia de cremação ocorrerá na quarta-feira. Flávio Alcaraz Gomes foi diretor das rádios Guaíba e Gaúcha, correspondente internacional da empresa jornalística Caldas Júnior e autor de livros sobre as coberturas que fez ao longo da carreira. Atualmente estava vinculado à TV Pampa. Um dos guerrilheiros da notícia. O guerrilheiro número um, o primeiro guerrilheiro da notícia, é verdade. Essa gurizada nova que estuda jornalismo aí, né, cara, é um nome que fica uma dica pra se fazer alguma pesquisa, né, cara, porque pouco se ouve falar do Flávio Alcaraz Gomes hoje, mas, por exemplo, eu não me lembro qual foi a Copa do Mundo que ele foi cobrir, ele e um outro cara que, se eu não me engano, é o Holmes Aquino, não é isso? Pode ser, Holmes Aquino, da técnica da Rádio Gaúcha. Os dois montaram uma rádio de dois pra transmitir uma Copa do Mundo, acredito. Eu não me lembro qual foi. Pode ser 62, talvez. Então, eu acho que foi 62, isso aí. Os dois. Acredito. Governo confirma fechamento da praça de pedágio de Farroupilha. Secretário da Infraestrutura e Logística, Beto Albuquerque, confirmou nesta manhã o fechamento do pedágio de Farroupilha na Serra Gaúcha. A extinção da praça deve ocorrer em 2013. Ano em que vencem os atuais contratos de concessão. A medida faz parte da reestruturação no modelo de gestão das estradas gaúchas. Chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, vai a Brasília na tarde de hoje para assinar um termo de cooperação com o Ministério dos Transportes. A ideia é preparar o fim dos contratos de pedágios em 2013. A parceria inclui levantamento sobre a execução dos contratos pelo Estado e pelas concessionárias. Conforme Pestana e Beto Albuquerque, não há possibilidade de prorrogação. Sabe qual é a reclamação? A fiscalização é frágil em cima das empresas que têm a concessão. Uhum. E se andando nas estradas, nota-se que alguns trechos são legais, outros trechos não. Certo. Porque a estrada é cedida pra uma empresa, a empresa tem que fazer bonito aquela estrada. Bonito, como a freeway, tá, né? Como ela tá cobrando de todos nós, cada vez que a gente passa ali, entendeu? E aí não há essa fiscalização. É verdade, um bom exemplo, cara. A freeway é um baita exemplo. Baita estrada. Os caras estão sempre pensando na freeway, estão sempre mexendo. E pra Gramado a estrada é boa também, também, né? É boa. Ah, mas ali é Univias. É salgado, o preço não, não é Univias, não sei qual é. Programado ali, 7,50 é caro, né? Tem duas, tem a da Serra e a Portaquara. É, a Portaquara é mais barata. É 2,50, 2,50 Taquara, eu acho. E lá em cima, lá perto de Gramado, é, lá em cima, tá certo. É 7,50. Tá, é verdade. É caro, né? 7,50, mas a estrada tá boa, viu? Tive em Gramado nesse fim de semana, fiz um caminho diferente. Eu fui pela BR-116 até ali Morro Reuter. E aí, logo em seguida, passando o Morro Reuter, tem uma quebrada à direita que é pra Santa Maria do Herval. E aí posso fazer um passeio com a família? Fui fazer um passeio com a família, Romântico? A aventura, na verdade. Foi só tu e a tua mulher? Não, e os filhos também. Ah, os filhos foram juntos. Também foram juntos. Não deu pra fazer um vovô. Que te não, interessa, filho? Eu vou com o vovô, óbvio. Como é que tu fez? Como é que bota os filhos pra dormir, vai fazer um vovô. Né? Mas quatro separados ou mesmo quarto? Quatro separados. Mesmo cama, não? Não, cama não. Nunca foi possível, né? Nunca foi possível. Já foi possível. Que isso aí interessa? Já foi possível, Almir, já foi possível. Pra família? Quando as crianças são pequenas, é possível. O Almir, tu tá querendo ter uma intimidade que talvez o Fetter não queira. É, cara, mas, eu, mas talvez queira. Mas talvez queira. E se quiser, melhor pra mim, né, Guilherme? Eu acho. Alguma do lado desse grande, dessa grande figura. É, a melhor maneira de puxar o saco é buscar intimidade. Conta pra gente da Ferrari lá, pô. Já contei ontem, amigo. Pô, dirigiu, Não. Ferrari não se dirige, se pilota. Né? Souber dessa? Piloto de Ferrari agora, piloto de fuga, grande figura que elegeu Fetter. Grande mestre. Foragido de penitenciária é preso por furtar 103 caixas de todinho. Opa! Em Chapecó. Foi alguém da Fresno, hein? O Maciel Florencio Lopes, de 26 anos, foi preso em Chapecó na segunda-feira por furtar 4 fardos do achocolatado da marca Todd. Ao todo foram 103 caixas individuais de 200 ml. 103 caixinhas de todinho, que delícia. Que larica. O homem era foragido da penitenciária agrícola do município. Larica. Acompanhado de um comparsa, o Maciel entrou no mercado no bairro Passo dos Fortes e pegou as caixas. Segundo a Polícia Militar, funcionários do estabelecimento perceberam a ação e acionaram a polícia. Na rua, a guarnição encontrou o homem carregando as caixas de todinho. Ao ver os policiais, o companheiro de Maciel deu no pé. Mas é que, como eu queria que a gente noticiasse isso todos os dias aqui, né, cara? Roubaram leite lá no mercadinho. Roubaram todinho lá no mercadinho. Nessa coisa é mais lúdica, assim, né? É mais ladrão de leve, né? Ladrão de galinha. Roubaram uma galinha, né? Do que dizer que morreu, do que matou. Que matou pra fumar crack. Eu fui pra colônia, né, no Uruguai. E daí foi sozinho? A cidade tava em. Foi com a família? Foi eu e minha mulher. Rolou o vucu-vucu na colônia? Rolou. Só um pouquinho, o que tu tá fazendo com o Pianjos? Tem que fazer com alguém. Passa o cajê, então. A cidade em Poa, a colônia fica uma hora de barco de Buenos Aires, que é uma loucura, que acorrentaram a mochila do Potter na cadeira, né? É. Pra não roubar a mochila do Potter, isso em Buenos Aires. Em colônia, só se falava nisso, o roubo da lambreta. Porque tinham roubado uma lambreta, anos que não tinham uma ocorrência policial, aí roubaram uma lambreta na frente do hospital de colônia, e o cara tinha deixado a lambreta com a chave na ignição, e foi visitar um parente no hospital e levaram embora a lambreta. Esse era o assunto. Não dá mais pra caminhar na rua, gente. Olha, não dá nem pra deixar país a lambreta. Que eu nasci, esse é o grande Uruguai. Beijo pra todos os uruguaios que nos escutam, porque lá em Livramento tem, aliás, pela internet é barbada, mas a rapaziada conhece o Pretinho através de Livramento. E do Faustão agora. E agora do Faustão, né? E aí em Rivera tem uruguaios que nos escutam e fazem esforço pra entender nossa língua portuguesa, pra eles darem risada. Coincidentemente, tu tá usando a camisa do Uruguai aí hoje, né? É. Coincidentemente. Nós podíamos começar a fazer umas partes do programa em Portugal, então, quem sabe? Será? Vamos! Vamos! Vamos! inglês a gente não erra. Mas olha só. Na realidade, em Rivera ali, todo mundo entende tranquilamente. Em Rivera, tranquilamente. Não, mas é que existe lá, lá em Livramento Rivera, um portunhol, assim, sabe? Um sotaque diferente. Uma adaptação das duas partes. Porto Alegre já é um pouco diferente. Floripa é muito diferente. Cara, e hoje tem o irreverente, moderno e charmoso Bailinho. Com nossos colegas Couto e Márcio Paz no Prefácio Bar. Opa! É um dos destaques aqui do Clique RBS. A partir das 10 da noite, o Couto e o Márcio vão estar tocando lá um sonzinho de bailinho pra galera. Esse dia eu mandei um beijo pras gurias do Prefácio. Eles ouvem direto o Pretinho Básico. Eu fui lá no Prefácio, os gurias me pediram todo mundo tá ouvindo. Universidade Americana investiga ato sexual flagrado em telhado de prédio. É o destaque do Clique Recorte. Telhado? No telhado da universidade. O incidente ocorreu em plena luz do dia. Imagens estão nos sites e blogs da internet. De acordo com a universidade, o rapaz seria estudante e integrante de um grupo estudantil, as chamadas comunidades dos universitários, né? Como é que chama? Repúblicas. Repúblicas, né? Os clubes. Alojamentos. Os clubes em que bem-nascidos jovens fazem... A rede social. Fazem festas de arromba. Isso. Onde bebida é o que mais acontece, sexo desenfreado. Calma. E muitas vezes entorpecentes. Vucu, vucu. Calma, cala a boca, cabeçudo, que agora é a minha parte. Ah, mas eu quero colaborar apenas. Cala a boca, Cid Moreira. Ei, Cid. A mulher não seria estudante, hein? A mulher desse ato sexual, dessas imagens que vocês estão vendo. Sei o quê? O homem é estudante, faz parte de um grupo, um clube, né? Uma comunidade. Sabe o que ela falou pra ele? Estudantil, e a mulher não era estudante. Ela falou assim, sabe voar, estudante. No telhado, é? Tem 12 andares o prédio e é o segundo mais alto da universidade. Muita gente participa filmando essas festas e colocando em blogs, em sites, vendendo videotape. Vendendo videotapes. Ela deve ser uma meretriz. Essa mulher deve ser meretriz. Calma. E muitos jovens na Lima e Silva faziam o mesmo, viu? O mesmo na Lima e Silva. Sexo explícito no meio da rua. Pode? Não pode. Não pode, Marcelo. Tem não. Que fazer o quê? Cortar o pingulim? Não, Marcelo. Tirar o tico fora. Que isso? Exatamente. Ah, mas para com isso. No telhado até eu não acho tão obsceno. Tirar o tico no telhado? No telhado da universidade não acho obsceno. Depende da altura do prédio. Olha, assim que começa, amigo. 12 andares. Ah, então, olha. É assim que começa a devassidão e a libertinagem na nossa sociedade. Abraço pro Bolsonaro. Não, isso aí já foi, né, minha? Cara, aliás, vamos comentar aqui, Marcelo, rapidamente, Marcelo. Não dá pra complementar nada, meu. Não, eu quero comentar, não quero complementar nada. Me permite comentar? Não permito comentar nada. Mas o programa é meu, Marcelo, não é teu, Marcelo. Esse momento é meu. Mas é dentro do momento meu que eu quiser. E agora trouxemos uma... Quem é esse de programa? Dele. Dele quem, Cid? Dele o programa. É seu. Ah, obrigado, Cid. Dele, eu disse. Sim. É meu o programa? Não. Seu. Não! Meu! Não, meu. É dele! Cid! É dele quem? É seu o programa, eu Cid. Disse. Cid, meu! Então é meu! Ah, merda, eu não falo mais. Ah. Um crocodilo de 2 metros apareceu numa piscina da Austrália, meu! Piscina? Uma piscina com um crocodilo de 2 metros e o Matt Lynch, de 22 anos, pensou que era alguém... Que alguém tinha feito uma brincadeira e colocado um réptil de plástico. Ah, pulou pra tirar. Pulou lá pra ver e era de verdade. Quando cutucou com uma vara, o jovem viu que o crocodilo era de verdade. E amigo. Aí o que o crocodilo fez? Mordeu a perna e morreu o jovem Matt. Matou o cara? Não, mentira minha. Porra. Quem me dera fosse essa notícia. Quem me dera, jornalismo vive de desgraça. Infelizmente, né? O guri não morreu, infelizmente, né, infelizmente, infelizmente, tá, nós estamos ali na redação, volta e meia. Quem conta, morreu alguém, já rola um. Não, um alvoroço. Frenesinho, alvoroço. Frenesinho, ó, terremoto do Japão. Opa! Que loucura, é uma, hein, alegria no. Jornalista é bicho. Jornalista bom é jornalista morto. Toda, né? toda a redação. Eu não gosto do seu jornalismo dramático, se aproveitando do sofrimento por das isso, pessoas. Por isso tá aposentado, cabeçudo. Ah, vai olhar o. Vai fazer barra com aquele teu shortinho rosa lá. Ah, você está com inveja. Você tá Ricardo, ultrapassado, meu querido. Você não faz mais parte da jornalismo nossa da sua época era um jornalismo besta. É, você claro, hoje vale, é um tá mal resolvido, porque vale, não bobo fala mais. Jornalismo um bobo. Jornalismo. Olha, eu não vou mais discutir, Fetter. Vai ler a Bíblia. Cansado. Ah, vai ler a Bíblia, vai ler Salmo, vai. Quem sabe vocês dão uma banda agora lá fora, vão tomar um chazinho pra se acalmar. Vamos dar uma rodada aí. Sai, Cid, vai embora. Vai também, Marcelo. Vem aí, ô Mr. P. Cristiano Manoeldo conheceu uma mulher maravilhosa. Ali estava então Cristiano Manoeldo ao lado desta mulher fantástica, maravilhosa, extraordinária, em um bar em Lisboa. E já na primeira noite foram para os fatos, enfim. Enquanto estavam ali fazendo aquela loucura toda, Cristiano Manoeldo reparou nos dedinhos dos pés da mulher. Ah. Os dedinhos encolhiam toda vez que ele... E ele, e os dedinhos encolhiam dela. E ele fascinado, fascinado. Ah, e depois de algum tempo ele se gabou. Ora, pois, deve ter sido realmente muito bom esta noite contigo. Reparei que os dedinhos dos pés se encolhiam cada vez que eu e você. E a mulher, é, só que tu esqueceu de tirar minha calça. Vai daí, Girina! O advogado no leito de morte pede uma Bíblia e começa a lê-la avidamente. Lê-la. Todos se surpreendem com a conversão daquele homem ateu e uma pessoa pergunta o motivo. O advogado doente responde: estou procurando alguma brecha na lei. Muito obrigado. Eu achei que foi boa. Mas é boa, cara. É boa. Mais um. O sujeito chega para um amigo advogado e diz: quanto você cobra para... Mais uma. Deixa mais grave a voz. Mais uma, vai. A mentira é como alguém que se esconde atrás da cortina, mas com os pés aparecendo. Caraca! Vocês estão prestando atenção só na minha imitação e não no poder das frases. Sim, não, mas então agora faz com a tua voz normal. Mas é que tá impressionante, né, cara? É impressionante. A segunda ficou melhor que a primeira. A droga é a maquiagem da alma. Cara, onde é que tu tira isso, Pi? Não sei. Não, mas é tu que cria? Olha essa aqui, cara. Olha essa aqui. Mesmo que tudo já tenha sido dito, nem tudo foi ouvido. Demais. É um profeta, né, cara? Essa mais é uma boa, bonita, né, aqui, ó. Na hora do choro ou do sorriso, todo mundo é criança. Ah, essa eu já vi aí no naquele almanac. É, no testosterona. Testosterona. Quem mira o horizonte, continua caminhando. Keep walking. Johnny Walker. Keep walking. Só não toma muito Johnny Walker. Pô, cara, quero mandar um abraço. Não consegue andar e não consegue ver o horizonte. Reta. Mandar um abraço pra um parceiro lá de Caxias, cara, que representa Jack Daniels e me deu uma querido, qual é o nome dele? Vamos, tem MSN, querido, aí. Lá no Pepsi Club, cara, me deu uma garrafa alusiva a uma idade aí do Jack Daniels. Uma idade 112. É, não sei quanto. 112. Então, ah, mas demais, cara. Tem até, eu não vou abrir, eu não sou não, de eu beber abro whisky, mas não vou abrir, vou deixar lá no meu bar. Nós abrimos pra ti, tu ficar com a garrafa masculina. Tem uma amiga minha que foi viajar com a família toda pra praia, assim, ficou 30 dias e voltaram um dia antes. E aí entraram pela garagem, tinha um monte de sangue pendurado pela... Pendurado. Pendurado nas paredes, tudo sujo, assim. Certo. E a empregada deitada no chão. Ah, que sujo. Tragédia, né? Tragédia. Aí chegaram lá, a empregada tava em coma alcoólica e o bar vazio. E o bar vazio. Puta! Aí o sangue... Ah. O sangue, ela se cortou caindo toda. E aí tentou se levantar e aí adormeceu. Meu Deus. Que loucura, cara. Ou seja, cuidado com o seu bar. Cuidado. Toma! Cuidado com a tua empregada. Moral da história. Cuidado com a tua empregada. Moral da história, toma a garrafa, cara. Não deixa lá. Toma, abre. Eu? Tomar a garrafa? Ou toda, rápido. Tá louco, era isso aí, Potterzinho. Sim, aí quem quiser mais, entra no Twitter do Mr. P. Obrigado, Potter. Mr. MR underline P. MR sem ponto, né? MR sem ponto. É. Melhor que o Fabrício Carpinejar, hein? Eu achei melhor. Do Fabrício Carpinejar eu não consigo alcançar. Do que eu consigo, acho entender. Que nem ele consegue. Pô, ontem o Carpinejar lançou uma muito boa, cara. Uma espetacular que agora não vai ter. Eu sigo o Carpinejar no Twitter. Eu sigo também, mas eu não consigo entender o que ele fala. Não, eu consigo, mas eu não alcanço. Pô, tu me deu um livro do Carpinejar. Já entendi. Tu não gosta do Carpinejar. E ganhou o livro do Carpinejar e me deu. Eu não só gosto, como leio todos os livros. É um baita livro, canalha. Baita livro. É um jabuti, né? Tem um outro. Tá chegando, jabuti. Tem um Carpinejando, vocês não sabem? Sabe que o Carpinejar... É um blog, é um blog. Eu acho um cara fora de série escrevendo. Sem dúvida. Absurdamente. Ele tem uma capacidade de escrita extraordinária. E eu não gosto tanto assim de ouvir ele falar. É. Ele não tem muito dom da fala tal qual ele tem na escrita. Uhum. Isso aí é natural. É natural. Né? E, não, e eu falo isso pode até ter porque... todos os dons, né? Perfeito. E eu acho muito, muito bacana, por exemplo, o Luiz Fernando Veríssimo em função disso. Porque ele se poupa no falar. Exatamente. Mas eu pensei nele na hora. Exatamente. Twitter, então, atenção, ontem. Fabrício Carpinejar, aqui tá muito mais um elogio à tua vida do que qualquer outra coisa. O Carpinejar nos escuta, é verdade, cara. É uma verdade. Nos ouve e encontra o Carpinejar com o filho dele no Beira-Rio direto. É um absurdo. Teimoso é o que repete a pergunta esperando que a gente mude a resposta. Tá, então tu olha aí uma recente minha. Demais. E que eu escrevo algo semelhante semanas atrás. Carpinejar plagiando o Mr. A frase que eu tuitei é: não tente convencer alguém que já está convencido do contrário. Igual! A ideia é a mesma, né? Então vou falar uma pra ti aqui, pro Carpinejar. Confessar o ciúme é inteligência. Esconder o ciúme é burrice. Boa. A gente tem que fazer os classificados. Deixa agora eu ler aqui, a última tá? do Carpinejar. Vai. Mentira é como se esconder atrás de uma cortina, deixando os pés. É clá, classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Cadê? Onde está? Está aqui. Alô, galera do Pretinho, tô mandando este e-mail porque preciso vender uma super máquina. É um iMac de 21,5 polegadas, processador Intel Core Intel Core i3, 4 GB de memória, 500 GB de HD, está como novo, nunca saiu do escritório. Tô vendendo, pois preciso de um notebook. Interessados, entrar em contato pelo e-mail imacsuper@gmail.com. imacsuper@gmail.com. Bom, tá aí. Mac é ruim. Que ruim, cara. Tá louco, cara. Não pode comprar Mac, cara. Como é? O que tu prefere usar? Não tem botão direito, Mac, pô. Não tem botão direito. Tem, rapaz. Só botar os dois dedinhos. Claro, não tem nem mouse. Eu vejo um negócio lá, não tem mouse. Mas só uma televisão, assim, pô. É só uma televisão, mais de 5 mil reais. Que isso? Só uma televisão, que nem pega filme. Quanto é que custa? Mais de 5 mil reais. Vamos ver aqui mais uma oferta, ouvir mais uma oferta dos classificados. Buenas, gurizada medonha, tô mandando esse e-mail para anunciar a venda do meu apartamento. 74 metros quadrados, dois dormitórios, VC auxiliar, dependência de empregada no centro de Porto Alegre. O imóvel localiza-se na Jerônimo Coelho, perto do São Pedro, e estamos pedindo R$195 mil. O apartamento é ótimo, mas estamos aumentando a família. Estudamos propostas no e-mail apto apto, né, de apartamento, apto no centro, @gmail.com. Um abraço, Alexandre Bender. Era isso então, aqui os classificados do Pretinho Básico. Vamos ouvir, Almir, o que tu tem aí, querido? Tu que gosta de passear com tua família. O que que tem, Almir? Levar as crianças. Eu e o Piangers, meu, pra ver adora coisa. Também. O Piangers também gosta adora. De passear. O negócio dele é pegar aquele carrinho velho dele isso. E passear por aí, né? É o meu negócio também, pega o meu carrinho velho. O que ele gosta mesmo é deixar a família no meio do caminho. Em algum momento o carro dele vai parar no meio do caminho e vai abandonar a família. Almir. Fica tocando, rogando praga. Praga pro Piangers. Claro. Mas e aí, Almir, qual é o... A gente tá um pouquinho atrasado. Atrasado já, Almir. Qual é o produto? Ô, gente, estamos atrasados hoje. É. Que de hoje? Hoje é dia 5, Almir. Ah, dia 5. Tá, deixa pagamento. Eu citar. Não é Carpinejar, não é Mr. P, mas é Nando Gross. Pai, eu li essa hoje. Nando Gross, mestre, lançou a seguinte: toda a expectativa do dia 4 é frustrada no dia 5. Gente, vai, Almirzinho! Então é o seguinte, gente. Almir que tem Sustainability Project Management. É, pra quem não entendeu, é o projeto de gerenciamento de sustentabilidade da Almir. Certo. É Almir que tem Sustainability Project Management. Tem a satisfação de oferecer mais um curso de mergulho pra vocês. Oh, que bacana, Almir. Mergulho, conhecer a vida marinha debaixo d'água, com snorkel, oxigênio, tudo mais, gente. Você vai mergulhar, vai ver peixinho. Que lindo, Almir. Vai ver peixinho, vai ver golfinho, vai ver tartaruga. Que lindo, Almir. Tartaruga de três patas, vai ver... Três patas, Almir. De não, quatro patas. De duas cabeças, por quê? Que isso, amor? Porque em Fukushima, gente, é lá, onde a radiação proporcionou uma vida marinha muito mais rica, muito mais diferenciada. Biodiversidade. Tem peixe de duas cabeças. Coisa tem linda. Tartaruga colada uma na outra. Tem coisa que brilha no escuro, a raia que brilha, gente. É uma maravilha, gente. Vale a pena mergulhar no mar de Fukushima. Telefone pra ti, Almir. O telefone é o 051... 9917 Não! 20 não! 17 Não, alguém deve ter esse número agora. É óbvio, Almir. Ai, agora. É óbvio, Almir. Desculpa quem tem esse número, gente. Almir. Perdão, peço perdão. Não ligue, você que anotou esse número, não ligue para este ouvinte. Ah, é a mesma coisa que tem que pedir para ligar, né? Não. Peço perdão. Olha, é isso. 20 minutos para uma. Acabamos com duas vidas na hora. Everton do Criciúma. Como é que é, Potter? Acabamos com duas vidas na hora. Como assim? Eu e o Almir. Ele dá o teu e tu o dele. É bem legal essas brincadeirinhas. O meu telefone é Liberg. Terrorismo! Terrorismo! Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela parceria, pela audiência. 15 minutos para as duas. Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Quem é que vai fazer o bola? O Abutre. Hã? Abutre. Chega aí, Abutre. Number One Radio Station na Atlântida. Boa tarde. Agora no Pretinho Básico. Bola. Bola nas costas. Vai, Abutre. Boa tarde, Alexandre Fetter e demais integrantes do programa Pretinho Básico da audiência no sul do Brasil. Obrigado, Alexandre Fetter, mas você também a tem. Muricy Ramalho confirma acerto com o Santos. Novo técnico diz que últimos detalhes devem ser acertados nesta terça-feira. Rapaz, olha, veio ali, rapaz. Siga o duelo entre Real Madrid e Tottenham às 15h30. Inter de Milão e Schalke 04 fazem um outro jogo por uma vaga nas semifinais. SC ir para RS. Como é que é, Abutre? É o Clique RBS. SC ele tá ir para RS. Caindo pro RS agora. Com a bola no pé para o goleiro Lauro, posse de bola será o fundamental para vencer os Jaguares do México. Suposta proposta do Botafogo por meia Andrezinho ainda não chegou. Lateral esquerdo volta a ser alvo de cobranças e está se referindo à notícia ao momento de Gilson, que é comparado ao vivido por Fábio Santos em 2010. Não é verdade, KG? É verdade. Paulo Doni, aqui ninguém nos bate. Aqui aonde, é Doni? Aqui aonde, é Doni? Não, ele é locutor. Abria a notícia e ele vai ler, quer ver? Olha só. Vai. Paulo Doni convoca a torcida para confronto de quinta-feira. Aqui ninguém nos bate. Ingressos para jogo contra o Júnior começam a ser vendidos nesta terça no Olímpico. A torcida vai ter que deblar SCRS, Imposto de Renda. Receita publica calendário para bloques de restituição. Imposto de renda cobrado a mais até março será devolvido em 2012. Receita intensifica o controle de despesas médicas. Menino engole caco de vidro ao comer merenda em escola de São Francisco do Sul, Litoral Norte. Florianópolis, agora 13 horas e 47 minutos. Rádios, TV, ao vivo, blogs, programação, Blumenau. clique.rbs.com, paredão contra a capa. Deu, mais exibidos. Tem a notícia que o Seedorf tá indo pro Corinthians? Seedorf indo para o Corinthians. É, vamos buscar a notícia. Sério? Tá aqui no G1. Não pode. Não, agora vai, né? Globo depois Esporte do que ele jogou sábado, não pode. Sou gay. Que isso, Abutre? Mikael Michael. Michael conta como foi hostilizado em Minas, assume opção sexual e espera que ato ajude a combater preconceito no esporte. Quem é o Michael, meu? Eu já desconfiava. Jogador de vôlei. Vôlei Futuro Brasil. É. Ah, tá vôlei bem. Futuro. Obrigado. Mentira, aí, Abutre. Boa tarde. Não, Abutre, termina a frase, né? Cortaram. Diante da polêmica do confronto entre Vôlei Futuro e Cruzeiro, em que o clube paulista reclamou de problemas de segurança, superlotação e comportamento preconceituoso da torcida local, Michael, alvo das ofensas, resolveu se posicionar e assumiu que é gay. Caramba, que história, hein, meu? Obrigado, Abutre. É bom ouvir um cara com voz de locutor de rádio. É bom ver um cara que ninguém tem que voz é gay, de locutor, né, de rádio, né, cara? Antes ele cantava Michael, eu não sou gay. Mas vocês já viram ele, esse jogador aí? Não. Esse maravilhoso. Jogador vai um encontro que eu venho dizendo. Olha, grave isso, daqui a uns 40, 50 anos a humanidade toda vai estar Avatar. E é o cinema sempre antecipando os fatos. E ele é um avatar, né? Ele é um exemplar de avatar, assim, fisionomicamente. Esses avatares que a gente encontra na rua hoje em é dia. Tipo, né? O limite da, do exemplo de beleza, assim. Isso é uma cara sem defeitos. É o que tu quer dizer? Não, é meio desenhado. Redesenhado, assim. É, todo feito, entendeu? Pensa no avatar mesmo. Feito sob medida. A gente tem encontrado vários desses nas ruas, nas esquinas, assim. É uma mistura de nem Mato Grosso com Restart. Meu Deus. Ô, meu, deixa eu... Tu viu o Avatar? Sobrou... As cenas, algumas. Não, Avatar o filme, lá, o mundo azul. São eles. Avatar no sentido de... aquela fisionomia, depois tu olha a foto e vai lembrar da fisionomia azul, do Avatar. Azul. É isso aí. O Pi não assiste os filmes, mas ele... Sim. Pega, incorpora. Ele pega. Sim. Poderoso Chefão, Pio, o que tu achou? E tinha que ter a crítica cinematográfica de Mr. P, meu. Vamos fazer. Inesquecível. Vamos. A cena dele caindo no milharal. E o netinho parado olhando. Acho que não era milharal. Era milharal? Milharal. Milhará. Pra mim era. Pra mim era. E o netinho ali, cara. Isso aí, de repente, ele sai correndo. Assim. Era laranja. Eu acho que era tomateiro. Vamos dar uma banda aí, Lelê. Vamos uma curtinha aí, Lelê. Tem uma curtinha, Lelê. Ô, cara, uma curtinha. Tem uma barbadinha. Barbadinha pra galera. Faz horas que eu não dou uma barbadinha aqui. Barbadinha. É o seguinte, quem gosta de ligar pro 102 pra pedir informações. Informações, certo? É, não tá ligado. Ainda existe esse serviço. Pois é, mas é pago, né? Usei semana passada. É mesmo? Não. Só que é o seguinte, ó. Se tu usar agora o 102.030, é de graça, meu bruxo. Ah, 102.030. Não, é spam, Lelê. Não, o 102. Que spam, rapaz? Eu sou o cara de trazer spam. É, não. Realmente, é. 102 e 144 são pagos. Agora é 0800-2800-102. Anotou aí? 0800-2800-102. Mas ninguém nos avisa disso, né, velho? Tem que vir eu aqui dessa barbada. É verdade. Vou ligar aqui, vamos ligar, ver o que acontece. O Pierre já está ligando aqui, ó. Então, liga aí. Nós pensa sem cartão. É 0800, tá? Hã? Ó. Deu aí já, ó. Aconteceu alguma coisa. É, falou alguma coisa, só que não deu pra ouvir. Ah, então pede pra galera ligar que tá querendo uma informaçãozinha, vende no Google, liga 0800-2800-102. Vende aonde? No Google. Aí, qual outro falou que era de graça, 102, o quê? Tem aí. Os... peraí, vamos ouvir. 102-030. Não tá... Não funciona. Esse número não funciona. Acho que era spam. Acho que era spam. Eu acho que tu tá. Quando tu liga pra esse número, tu fornece o teu número pra uma dessas. É, clonagem. Dessas empresas. Eu teria uma outra parte pra contar. Meu celular desligou sozinho. Um milhão de ouvintes, cara. São milhão de ouvintes. E aí na hora que o Lelê fala, todo mundo tenta. Mas todo mundo quer informação agora, nesse momento. Claro. Durante o programa, ninguém tem que ligar pra pegar informação. Mas aí vai a credibilidade do informante, né, cara? Eu dei a informação, o pessoal tá ligando pra. Porque sabe que é fonte quente. É, fala alguma coisa em castelhano, eu acho. Você está ferrado. sua obrigado filha por fazer a sua contribuição. Não, melhor do que isso. Ao desligar, você terá doado R$500 para a ONG. Não sei o que. E tá aí, tu não sabe se tu desliga ou não desliga. Desliga. Acabou, Lelê? Tem mais uma. Não, era essa? Não, era. Se quiser, eu tenho que pedir uma curtinha, né? Não. Cara, Lelê dá uma baita dica aqui de como não baita pagar. Baita dica, Lelê. Curta e grosso. Então deixa eu ler um e-mail aqui do nosso ouvinte que fala de um policial fumando na rodoviária. Não. Policial não pode fumar. Olá, queridos PBs. Não, é que assim, ó, eu como fumando o quê? Como brigadiano, como integrante de uma família de brigadianos, meu pai era brigadiano, meu avô coronel da brigada, eu sei que é regra na instituição, o policial de serviço, o brigadiano de serviço, na rua ou aonde quer que esteja, não pode fumar. Não fuma, bebê pode, bebê é liberado. Não, cara, não pode. É, quer dizer, não sei se mudou isso, mas era assim. Os queridos do PB. Agora é obrigado a beber. Não, cara, gostaria de dizer que gosto muito do programa de vocês, apesar do novo Porã. Mas gostaria também de saber se um policial fardado em plena rodoviária de Porto Alegre pode fumar assim, na frente de todos. Pois todos sabem que um policial é exemplo para especialmente crianças. Bem, estava eu me despedindo de meus sobrinhos, quando este policial pega seu cigarrinho e começa a fumar. Meu inocente sobrinho vira pra mim e diz: Guto, viu? Um policial pode tudo. Quando eu crescer, vou ser policial pra poder fumar. Que isso? Peço encarecidamente a opinião de vocês. Muito obrigado desde já. Peço que leiam no PB das 13 até as 13h30. Ah, que beleza. Que é o quê, beleza? Que é o horário que entro pra aula. Ou no PB das 18, em qualquer horário, que eu já saí da aula. Ótimo. Manda um. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, exatamente. Pro meu sobrinho. E quem mandou é o Augusto Neto de Canoas. Eu sei o que acontece. Tem que avisar o sobrinho dele que pode fumar sem ser policial, não precisa ser policial. Pode fumar, cara. Não faz isso. O que acontece é o seguinte: os policiais militares, eles podem viajar de graça, desde que fardados. Bah, boa, pô. Entendeu? Então, vai ver, ele não tava no serviço. Pode não estar no serviço, mas está com farda, já que tava na rodoviária, né? Ia pegar algum interurbano. Pode ser. E ele só entra no ônibus que tá sobrando lugar. E de repente ele tava esperando, tava na hora de entrar, vou dar uma fumadinha antes ali, porque depois não. Ele pode estar com a farda e não estar trabalhando naquele lugar. Deixa eu fazer um pedido aqui. Eu tenho grandes amigos no BOI e na Brigada Militar que me seguem no Twitter, inclusive. Se algum dos ouvintes aí da Brigada do BOI está ou do POI conosco aqui no Pretinho, por favor, esclarece no meu Twitter aí, twitter.com/realfetter. Vai, Potter! Twitter.com/galchão. Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Refrigerante Zumbu! Só isso agora. A agência Zumbu só manda isso pra gente. Podia ter ficado gravado alguns patrocínios. Podia! Né? Mas não se liga. Que beleza! E aí, nas coxas mesmo. E aí o pai leva o filho a uma exposição de pintura. Passa diante de um quadro que representa um jogador de futebol. E aí pergunta pro menino: sabe quem é esse jogador, meu filho? Não, mas acho que ele não é um jogador. Acho que ele é um juiz. Mas por que você tá dizendo uma coisa dessas? É que embaixo da estátua tá escrito: vendido. Boa. E aí, Marcola? Cara, tem aqui a querida Vanita de Florianópolis. Vanita. Que diz que já foi xingada de gaúcho. Porra, xingada de gaúcho. Ouve o Pretinho da Uma, porque a 6 tá ouvindo outra rádio. A Geração FM de Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul, passa um programa chamado Geração de Bombacha. Ela disse que houve aquele programa lá, que deve ser um programa jovem de gaúchos. Então ela foi xingada de gaúcho. Sim. Com propriedade. Ela diz o seguinte, ó: não se preocupem com as críticas, que às vezes vem crítica aqui pra gente. Só recebe pedrada a árvore que dá frutos. Eu discordo, tem árvore seca que recebe pedrada também. Todos os casais que eu conheço, é sempre o homem que diz a última palavra. Sim, querida. O que desmente o boato de que quem manda em casa é a mulher. Cheio de nexo. E tu sabe que no caso da árvore... Cara, que loucura esse mesmo. Tá muito doida ela, né? Muito doida. Pior ainda... Gaúcha! Pior ainda a árvore que não dá fruto, porque aí a pessoa mira na árvore e não no fruto. É. Agora tu complicou tudo. Você foi o boi com a corda. Por último, ela diz... Abri sol, né? Ela diz o seguinte, por último: existem só dois tipos de sujeira. Uma branca, que pega nos tecidos preto, e a preta que pega nos tecidos brancos. Boa. Isso é verdade, Ivani Rodrigues do Nascimento. Obrigado pela sua participação. e vamos nos esforçar para fazer um melhor programa 6 para que você possa nos ouvir. Boa. E abandone essa outra rádio de forma a monopolizarmos toda a audiência do sul do Brasil. Claro que sim, esta é a intenção. E aí, Cajezinho? Eu tenho aqui rapidamente mais uma edição da aula de português. Duas dicas rapidinhas. Sempre bem-vindo à aula de português do Pretinho Básico. Ratear na tarde de hoje. Desde. Não se diz estou aqui na rádio desde as 7 da manhã. Viu, Mr. P? É, isso é importante. Fala e aí, sim, vai. Desde as, com crase, 7 da manhã. E no meu caso, que é às 6. Ok, às 6, então. Estou aqui na rádio desde as 6 da manhã. Tá errado. É, estou aqui na rádio desde as, com crase, 6 da manhã. Tá certo? Alguém escrevia desde as... Mas muita gente. Mas é que o cara fala rapidinho. De repente. Uma palavra só. Des. Das. Tô aqui desde as 8 da manhã. Não, mas é que nem tu falar eu tô. Fala, não escreve, eu acho, né? É que nem tu falar eu tô. Ah, eu tô. Não, mas se a gente começar a ser permissivo assim, e eu tô é coloquial, é na hora ali e tal, mas não dá pra ser permissivo. Mas é que tu fala rápido assim, cara, tô aqui desde as 7. De repente escreve junto, um monte de gente escreve junto também, de repente. Também. Não, mas eu entendi o Potter. Tá te referindo a escrever e não falar, porque a gente fala mesmo desde as 8. Agora, na hora de escrever, a gente não vai botar desdas. É que eu nunca li na minha vida a palavra desdas. Sim, sim, sim. Entenderam? Sim. Desdas, eu nunca li. Não. E com certeza, uma palavra só. Também é um outro erro. C-O-M, certeza. Uma palavra só. Pelo menos não bota C-O-M, né? Com certeza. Com certeza. Outra aqui, ó. Não se diz vou vim. E sim, vou vir. Vou vir, claro. Ah, mas eu vou vir aqui depois pra... É, se usa também, né? Eu vou vir aqui depois. Quinta-feira eu vou vir aqui de novo fazer o PB. Eu vou vir aqui fazer o PB. Pois estamos usando o verbo vou, mas no infinitivo vir. É chata pra... Então é certo falar vou vir. Vou vir. Então eu vou e depois venho. Tá aqui um exemplo. Amanhã eu, Porã... Ah, virei, né? É, eu venho. Amanhã eu, Porã, não vou vir para a rádio, pois estou sem voz. Olha aqui, depois dizem que a língua portuguesa é mais difícil, não tem como não ser, né? Eu não vou vir. Sim. Então diz, eu não virei. Exato. Não virei. Quem mandou foi o Thales, ele pede um... Ah, lá em Rockville é assim mesmo, e um Jerimum. E aí, meu? Bah, aqui é o seguinte, cara. Vai me deixar falar ou vai ficar aí só atrapalhando, meu? Vai, olha. Boa. E aí, Mr. P, vamos acabar aí. É? É, porque aí tem já o trote do Duda aqui. Perdão. Tá bom, então tá. Quer acabar antes? Mas, Pia, toquezinho rápido. Ah, acaba no Lelê, então. Tchê, faz um toque aqui. Vai, Lelê, manda aí. Eu só ia dar um toquezinho, que foi comentado ontem, tipo, meia-noite e tal, que hoje tá fazendo 17 anos da morte do Kurt Cobain, né, cara? Aham. Que, tipo assim, pra muitos, pra mim, inclusive. Inclusive, tu tá com essa camisa de flanela vermelha, grunge, em homenagem ao Kurt Cobain hoje. Pô, não tinha me ligado. Mas até, pra mim, foi o cara que salvou. Eu escrevi isso até outro dia, salvou a minha geração, cara. Tu, a coisa, sabe, tava, a coisa sabe, tava indo pro Beleléu, olha. Sabe qual é a semelhança do Kurt Cobain e do Michelangelo? Não. Os dois usaram sua cabeça pra pintar um teto. Como é essa? Sabe que há uma corrente que acredita que o Kurt Cobain não se matou, né? É, mas é a mesma corrente que acha que o Jim Morrison tá vivo. Não, mas aí não, há uma corrente que diz que o Kurt Cobain foi assassinado. É, tem um documentário que fala sobre isso, que a Courtney Love estaria envolvida. É. Mas a polícia já fez 200 coisas, já chegou a todas as conclusões que ele pegou uma dose. Uma dose. É, tem um filme, cara, chamado Last Days, do Gus Van Sant, que é um filme, sim, nervoso, cara, tenso, que tenta é baseado nos últimos dias dele. Na verdade, não tem barulho, não tem fala quase. É só silêncio. E tudo leva a crer que ele. Porque tu olhava pra ele nos últimos tempos, inclusive naquela apresentação que ele fez no Brasil, foi um pouco antes dele morrer. Que ele já tava. Cara, ele tava pedindo socorro, né? Ele tinha uma gastrite violenta, né? Era uma coisa gritante, assim. E mais ou menos. Obviamente que isso ia acontecer, sabe? E aconteceu. Ele morreu aos 27 anos. Meus heróis morreram de overdose. É verdade. É isso então, ficamos assim com o Pretinho Básico. Só citei o Cazuza, não diz. Não quer dizer que os meus heróis tenham morrido. E ontem era aniversário do Cazuza, né? Se ele tiver maravilhoso, isso aí. Maravilhoso. Talvez o grande cantor, artista... Tá fazendo moicano, Leila? É o Neymar. Tu tá querendo ficar parecendo com o Neymar, né? Eu tô fazendo o Neymar. O Neila e o Pi são os Neymar agora. de moicano. É uma moda na rádio agora, moicano. Rafinha, outro tá usando moicano. Mas o Rafinha, o Diegão gosta de Floripa Santana, também, né? Se não me engano, tá usando moicano. Como é que é, Potter? O Rafinha gosta de Luan Santana. Como assim, cara? No Faustão pra todo o Brasil. Milhões de pessoas viram o Rafinha elogiando o Luan Santana. Muito bem, Laís, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Trouxe pro planeta o Luan Santana. Muito obrigado pela sua. Foi pior, não dá pra negar. Foi ele que trouxe pro planeta o Luan Santana. Assim como é ele que tá trazendo trouxe pro Atlântida Festival Nath Roots. Estamos ficando por aqui com o Pretinho Básico. Voltamos logo mais às 18 horas. Até aqui viemos com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Se beber, não dirija.